sonhador. I was a dreaming. It was only me alone. Dói demais o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento um grito de amor. DJ Sidney Ferreira e a boa seleção musical. Dani Santana e Banda Top 3. Sim, sabes que já te emburrado mirando-te. Tenho que bailar contigo hoje. Sim, e tu mirada já estava te amando-me. Muestra-me caminho que eu vou. El imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando plan. Solo para pisarlo se acerca el impulso. Oye, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Y el secreto malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas tan oído. Para que te guardes si no estás conmigo. Despacito, quiero desolarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Eu vou tempo tentando-lo, mas me tô admirando-lo. Sabe que é com o coração comigo desse bamba. Sabe que essa arma tá buscando ter me bamba. Olha, bater minha boca para ver como é que sabe. Quero ver quanto amor a ti te cabe. Eu não tenho prisa e eu me quero caminhar. E pensamos lento, depois salvar. Pasito, pasito, sabe, sabe. Essa pessoa que tá chegando aqui no bar, eu sei quem ela é. O meu ex tá ficando com essa mulher. É só botar minha mesa lá do lado dela que eu vou desabafar. Já bebi todas mesmo e todos os segredos dele eu vou contar. Ela precisa saber. Ele não presta e que é infiel. Eu já sofri nas mãos desse homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo. Que mais cedo ou mais tarde vai fazer com ela o que fez comigo. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Você tá no beco sem saída. Ele vai ferrar com sua vida. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve mal, mas só pra você saber. Ele me chamava de amor e me traía com você. Agora é Nildo Matos e Banda Vírus Musical. Banda Vírus. DJ Sidney Ferreira, agora detonando. Já bebi todas mesmo e todos os segredos dele eu vou contar. Ela precisa saber, ele não presta e que é infiel. Eu já sofri nas mãos desse homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo.

matar o meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, você mudou. Me dê mais uma chance, eu sei que o nosso lance não acabou. Não acabou. Chega de pirraça, não quero nem de graça. Esse seu amor, esse falso amor. Você que me deixou, não me deu valor. Agora você vai ver, você vai se arrepender. Não vá, vem cá, me dá um beijo. Não vá, me ama, mata esse desejo, desejo de amor. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Produção Renatinho dos Teclados. Vem me dar um beijo, matar o meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, você mudou. Me dê mais uma chance, eu sei que o nosso lance não acabou, não acabou. Chega de pirraça, não quero nem de graça. Esse seu amor, esse falso amor. Você que me deixou, não me deu valor. Agora você vai ver, você vai se arrepender. Alô galera, aqui quem fala é o cantor Walter Melo. O Naba, eu estou com o meu amigo DJ Sidney Ferreira, de Ananindeua, que é só sucessos pra Walter vocês. Walter Melo, Walter Melo, em meu coração. Os amores vêm e vão. Quando pude escolher, me cansei de prender. Não vai ser sempre assim. Não sou tão forte assim. Alguém vou encontrar. E assim se esperar o homem em mim vai então pedir. Me fala de amor. Me faz ser feliz. Porque assim que eu sou, ah, eu preciso dizer que o homem precisa de uma mulher que é você. Walter Melo, Walter Melo. Quando o mundo for demais, a lua fria, o sol fugaz. Se quiser se esconder, eu escondo você. O homem em mim vai então pedir. Me fala de amor. Me faz ser feliz. Porque assim que eu sou, eu preciso dizer que o homem precisa de uma mulher que é você, de uma mulher que é você. DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual do Estúdio Áudio Mix Produções.